Vem com nós, cabeça erguida, firmeza, isso mesmo, rapaz. Parece sonho, né? Mas ia ser bem louco se a paz tivesse dentro de cada parceiro. Não só nos adesivos ou nos chaveiros. Já pensou? Se eu conseguisse essa façanha, fazer o presidente cumprir as promessas de campanha e ver meu povo a pampa. Como eu queria que as drogas fossem transformadas em comida e que as armas virassem livro pra molecada. Mas por enquanto tudo que eu tenho são palavras. Prometeram mudar a cara da quebrada. Será que algum doutor consegue essa plástica? Até tento, só que não sou nem um pitangui. Talvez a educação fosse o bisturi pra arrancar as rugas do preconceito, as marcas que a violência deixou com o tempo. Vem o que vier, cabeça em pé. Eu sigo sempre em frente. Mesmo se não der, fica na fé. Deus não abandona a gente. Vem o que vier, cabeça em pé. Pra seguir sempre em frente. Mesmo se não der, fica na fé. Deus não abandona a gente. Sempre simples, mano, humildão, limpando, proteção sem canto. Estou sempre olhando. É possível se você almejar. A vida não para, não dá pra vacilar. Sonhe, acredite que tudo vai mudar. Mas pra mudar, não pode deixar chapéu atolar. Se acomodar, desanima, pra parar. Você ainda insiste, pagar pau pra modelo chique. Ela nem quer saber se você existe. Tá pouco se lixando se meu povo morre. Eu vivo e liga, mas pra celulite, o olerite. Vou te fazer um convite. Levanta da poltrona, irmão. Sai do cabide, reage, vive. A vida é luta, põe a luva, entra no ringue. Afinal, a vitória não vai vir de brinde. Venho que vier. Cabeça em pé, eu sigo sempre em frente. Mesmo se não der, fica na fé. Deus não abandona a gente. Vem o que vier, cabeça em pé. Pra seguir sempre em frente. Mesmo se não der, fica na fé. Deus não abandona a gente. Nunca, nunca desanimar. Só de frente de você. Sempre insistir e sonhar. Nós aqui, junto no que vem.